chegou a Chanela 321, está com informação Yankee, autorização Brasília 380, posição 06. Chanela 321, aguarde 4 minutos, tu para Arbo e Alefa para Brasília. Mandando cópia, Arbo e Alefa, Chanela 321. Livre, chama táxi. Número 2 no setor, aguarde. Coordenação da prejuízo, não? Coordenar com a equipe de solo, autorizado. Vamos fazer a obrigado. Obrigado. O 2009, coordenando com a equipe de solo, de modo efetuar o pushback simultâneo com a aeronave da companhia no 09. A aeronave da companhia que está no 09 vai realizar um perfil de saída convergente com o seu e está no nível 360, nível acima. Forma 097, de separador de meu país, autorizada a sinal IOLS, reporta estabilizado. 10 para 2 mil pés, 2 ADLS, reporta estabilizado, voo 907. Canal 142, chamo Centro Recife, 12545 e ao CRM 13365. Amaral Centro Recife, canal 142, obrigado, até já. Canal 314, boa tarde, acendo identificação, autorizado durante a posição do ano, desce para o nível 050. Direto, vamos para o 050. Aguarda a cota para Caju, prepara Puca, chamo direto. Aguarda, nós estamos voltando, vamos voltar. Para o Taxi 659, a bordo 184, eu sou no 23 anos de 50, alternando a Florianópolis. Confirme, 184 a bordo. Confirmo, 184, Florianópolis, 350 de autonomia. 184, confirmando. Autorizado até o ponto de espera, torre no noite, decimal 95, ajuste no 0, no 5, 1659. 15.018, décima 95. Obrigado e uma boa semana, mestre Branco. Para o Taxi, voo 2009 com 147 a bordo, 2 horas e 15, alternando Salvador. Comando número 3 até Porto Estéreo, estou indo noite, décima 95, ajuste 10, 15, voo 2009. 15, como número 2 até Porto Estéreo, obrigado, boa tarde. Papa Romeu Fox Terra Nova, limite redução de velocidade para 2609. 2609. Luna 966, boa tarde, a sua identificação, Lua e Mari para a chegada Mari, desce para o nível 060. Ah, Luna 966, mantenha Mari, número 4 na aproximação. Fica na última? Oi, 1659, senhor, está boa tarde, próxima ponte de espera pronta, não, está bem. Boa tarde, Alinda, falando a zero, 190 graus, 142. Prezada Alinda, declaro 190, vou no ESI, pronto. O azul 4065, agora sim tá livre, chama o táxi. Era o nome da azul, da Gol, acabou de passar até agora. Vamos iniciar então a patente do táxi, 4065. Gol 2009, ponto espera pronto. 2009, Linho, mantém na 0, vem dizer. Ali mantém, 2009. Forma 966, se redução de velocidade para 230 mais. Forma 966, Fox Terra 90, redução de velocidade 230 mais. 230, o Fox Terra 90 não vai cumprir o abaixo de fio, nem a mão. A livre da sessão de altitude, Fox Terra 90. Fox Terra 90. Meia, 5, 9, decolou 03, controle 1, 2, 0, decima 8. 2, 0, 8, boa. Controle Salvador, gol 1959, decola, cruza 1510, boa tarde. Domino 59, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Sobe 360, direto Leda, gol 1659. Canal 63-14, desça para 2006, ajusta no 015, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Meu prédio no 095, atualizado, reportada estabilizado, Gabriel Gamba. Ou no 097, estabilizado, no final, direto. Goma 097, completa a final, Sônia Torre, 1-1895. Obrigado. Canal 63-14, confirma a velocidade indicada. 2509, achar a minha pergunta. Bem, se tiver condições de manter até a próxima aduna, eu agradeço para o seu conhecimento. Agora o número 1 na aproximação. Você vai manter até a aduna 397, boa tarde, pode ser aproximação. Olha, você está livre. Quanto bom, vento seu? 180 graus, 159. Sim. Clima, está pronto? O corpo é o 6321, só vai ficar faltando o transporte. Pode prosseguir, minha 3-2-1. Autorizado Brasília, via Pesoluna 7, restante conforme, nível 360, na saída Arbo, eleva, decolando da 1-0 direita, código aguarda, o controle 1-208. Não sou autorizado, Brasília 360, Tesouro 7, cola da 10, curva direita, árvore L. Controle 120, desfa 8. Está aguardando o transpondendo 6320 da janela. Correto, aguarda o código. Para o táxi 4065, temos 1114 a bordo, 4 horas e 23 minutos de autonomia, alternamos Ribeirão Preto. Após 2 minutos. Subindo 240, voo 2009. Ponto espera, torre 1-8 decimal 95, ajuste no 095. Torre 1-8 decimal 95. 1895, ponto espera, obrigado. Carro Romeu Fox Serra November, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000, 1-0-1-5, ponto espera, Na posição 2. 884, agora sim. A aeronave da Azul liberou o setor, agora está entrando no ponto de espera, está livre no 02, chama o táxi. Ok, inicia, rebotar a táxi, 884. 065 da Azul, boa tarde, ponto de espera, grau 90, pronto. Bom, visual, contato no final. 4065, após o tráfego alinhado e manter o 90. Faz tráfego ali, manter o 405. Zona 966, desça para 4.000 pés, adiciona 095, redução de velocidade 2009. Meu 6321, seu código é o 5121, copiou? 6321? O código 5121, seu código. Ok, então código 5121 para o 6320 da janela. Afirmativo, reporte pronto para o estiver em cancelamento. Vai chamar. Teste direito, solo 1, 21 decima 1. 21, boa tarde. 4065, ali mantenha no zero aguardando pista livre. Eu mantenho no zero agora, pista livre, 4065. Salvador, boa tarde, 0907, entrou. 020, limite magnética 090, Sintra. 030, limite magnética 090, Sintra. Localizador, eu chamo a minha 314. A minha 314, complexo final está na torre, 11895. 11895, volta lá, minha 314. Tá bom. 4090, desça para 2.000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2, autorizado ILS, reportará estabilizado, bloco da 90. Oi, Salvador, eu chamo a minha 314, boa tarde, estabilizando. Ele é 103. Ótimo, 107. Agora copiaram o Salvador. Bem, chegou no 966, tem condições de voar na proa 050? Para o localizador, proa 050, desça para 3.007. Juliette 04, portão. Departure Control, good afternoon, Azul 4065. Cuidado, Terni, 13395. A primária 3335, é isso? 13325, a secundária 13395. 33-25, 33-95, 659, obrigado. Departure Control, good afternoon, Azul 4065, National Flight Level 2000. Azul 4065, raise the contact, contact flight level 340, fly, leave the position. Yeah, Neptune flight level 340, and we apply now direct lead intersection 4065. Check 04, portão. 4, guys. Olá, 966, autorizado para ficar nesta proa, deixa para 2000 sair, reporte estabilizado. Receba nessa, 2000, descendo, encontrei estável, 966. Novembro estabilizado ILS, pista 10. Se for possível, solicita pouso na 17, se não tiver que fazer espera. Fox Terra Novembro, cliente completo sinal e chama a torre para instruções 11895. 11895, Fox Terra Novembro. Torre Salvador, tá com o Fox Terra Novembro, estabilizado ILS X-ray, pista 10. Se não tiver que fazer espera para pouso visual na 17, solicita o pouso na 17. Se for com espera, gostaria de prosseguir para 10. O Fox Terra Novembro, informa que eu tenho uma aeronave agora 15 milhas da final da 10, no caso 5 milhas, eu presto o senhor. O senhor tem condição de fazer uma base curta? Afirma, Fox Terra Novembro. O Fox Terra agora usa no 8192, reporte na final da 17, base pela direita. Gente, reportará a final 17 com base pela direita, Fox Terra Novembro. 6314, total 12, passando direita, só 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, 6, 1. Fox Terra Novembro, mantenha a velocidade a fim de não atingir o número 1 para pouso Salvador. Tente manter a velocidade, Fox Terra Novembro. Oi, boa tarde, Fono 1, 2, 4. Fono 1, 8, 4, muito boa tarde, está autorizado alinhar e decolar, ficando a 0, vento 1, 8, 0 graus, 1, 4, 9. A linha decola no 0, no 8, 8, 4. 167, está autorizado conforme Brasília 360, agora eleva para o voo 17, 5060 é o transponder, 208 controle da 360. Correto, chama pronto, remoto no 4. Então pronto. Livre, pushback de acionamento, 4567. 3567, não autorizou pushback de acionamento? Cliente. Fala, Charme, a 3104 livrou, não ficou seu canal. Táxi lento, minha 3104, aeronave da companhia, estou aguardando a aeronave da companhia liberar o portão 62 para que o seu aeronave ingresse. Positivo, aguarda então o segurante. Afirmativo, táxi lento, talvez não haverá necessidade. Positivo, vai resolver, obrigado. Lembra 321, me escuta? 395, 9661. Salvador, voo 9966. Fox Terra Novembro avistado, livre pouso 17, vento 180 graus, 159. Livre pouso 17, Fox Terra Novembro. No 966, boa tarde, continua a aproximação, para informação, tráfego agora, realizando pouso na pista auxiliar, não irá interferir com o seu pouso, aguarda a pista livre. Guarda, 966. Chinema 321, é o solo voltando. Escutou solo. 321, na escuta. Poderia confirmar o vento para o Fox 19? 180 graus, 15 nós. 18, 15, obrigado. 1884, decolou 15, controle 120, decima 8. 1208, boa tarde, bom trabalho, 1884. Controle de Salvador, boa tarde, bom, 1884, decolado, passo a 2000. Bom, 1884, boa tarde, contato radar, suba para o nível 230, sai da PUCA. 230, sai da PUCA, bom, 1884. Coreano com a equipe de solo de modo a puxar o aeronave através do portão 07, ok? 6314, direto a Juliette, mantendo através do 05, aeronave da companhia vai puxar e vai liberar o 062. Positivo, direto a Juliette, através do 05, aguarda, esperando a aeronave da companhia. Obrigado. Changing now to resist channel frequency 13325, back up 13395, Azul 4065, Salam. Contra 2:16, boa tarde, acima de identificação, autorizada a chegada Bonf, vista para 4.003, ajuste 1015. 4.001, aeronave da companhia, pode prosseguir, estou ligado. Afirmativa, sempre que tiver condições pode ingressar e parquear. Pode ser, obrigado. Fala, Salvador, eu chamo a 6327, tomando controle, posição 01, deu 220 para Ilhéu, pode ficar na foto. Aguarde, cópia da 321. Aguarde, seria feliz. Sai da Coral. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. Estou indo no noite desse 195, ajuste no 095, o Xené 6321. 784, estamos indo para o Recife, 125485 e ao Cessne, 123365. 25, até o 3365, hoje está ligado. 966 Juliette 09. 09, 96. Autorizado Ilhéus via Coral, Golfo 677. Decola da 90 direita, 240 nível, saída Tael, Coral. 5117, código 1208.1. Autorizado a nível 220, para Ilhéus, via Golfo 677, saída Tael, Coral. Decorando a pista 10, transponder 5117, prefeito do controle 120, décima 8, chamada 637. Paulo está na escuta do 637. Correto, chama próximo 0. Eu estou confirmando, a pista 10, né? Afirmo, 10. Minha 321, na linha decola no 0, 1180 graus, 159. Bravo Salvador, é o Zé 3567, solicita a para acionamento na posição, o seu pushback. Cash livre, reporte para pushback. Esperando para o pushback, Zé 3567. Resolução 55, aguarde um minuto, cópia. Boa tarde, é 963, 21. É 963, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por essa letra. 3217, desça para 2000 pés, autorizado a sinal de IELTS, reporte estabilizado. 2000, autorizado IELTS, contrato estabilizado. Para a participação da minha Da 3567 para o pushback. 3567, livre no 14, chama o táxi. Está livre, chamando para o táxi, do Tata 3567. O Xenem é 327, vai iniciar no 01? 28. Meia para Campina Grande, aguarde cópia, prepara a Pucas e Pá. Obrigado. Atenção 55, faz cópia. Guarulhos, VP010, paz, CT Umbade, restante conforme, nível 340. Saída da Eulia da Mótima, decola da 10 direita, 5154 código, 1208.2. Autorizado 1, peso Luno 0, Neuma restante conforme. Nível 370, saída Puca, Jamos e Par, decolada na 0 esquerda, código 5134, controle 1208. 370 aprovada, peso 10, Neuma conforme, quase. Decola com a Puca, Jamos e Par, 1134, 208, controle 1208. Chama pronto. Sala 367, está pronto para o táxi POB 71, alterna Salvador, autonomia 3 horas e 35 minutos. Direita Índia, ponto de espera turno no decimal 95, ajuste no 095. Ajuste no 095, e táxi via direita Índia até a ponto de espera da 10. Corre 118, decimal 95, chama 367. Vai chama pronto. Patão Sul, Chabete Serra, prossiga. Sente está passando o Sul, Chabete Serra, mantendo as condições visuais de ajuste no 015, autorizado direto rotatória. Na 6321, chama o centro Recife. 1288 e alterne 1353. 288 alterna 353, Oxané 6321, boa tarde. Ah. 170 graus, 149. Livre, alinhar e decolar, pista 10, Oxané 6327. Estabilizado, 103217. 103217, completa sinal, chame a torre, 1895. 1895, 103217. Módulo 103567 para o táxi, o nosso POV é 167, autonomia de 3 horas e 10, alternado verdade. Cadê o 10 está iniciando, o cenário 6327. Quente o 337. O senhor copiou o TAN 3567? Confirme? 3567. Confirme? O TAN 3567 para o táxi 167 OPOD, autonomia 3 horas e 10, alterno Belândia. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, torre no 8, decimal 95, ajuste no 095. Torre 1895, autorizado o táxi até o seu ponto de espera, meio 15 ajuste, tá? 3, 5 metros. Torre Salvador, tá? 3217, passou estela, baixar o celular. 3217, boa tarde. Personagem agora, pista livre. Fechou, 3217. Confirmar o vento, rota 3217. Vento 170 graus, 139, check 3, autorizado pouso 10, tá 3217. Ok, copiando vento, livre pouso, baixar e travado, tá 3217. 3217, defalou 36, controle 120 do sinal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador Xenário 6327, decolado, passando 1400. Né? É 327, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto coral. Nível 240, autorizado direto coral, seria possível o final nível 180? Autorizado nível 180, chamando 327. Assumindo para nível 180, direto coral, chamando 327. Fala 3217, direito, saluna 3197. Tá pronto, tá 3567. Salvador, eu tô 3567, próximo ponto 010, pronto. 3567, linda, fala na 0, vento 180 graus, 139. Autorizado alinhamento e decolagem, rota 3567. 3217, autorizado Alfa Juliette, ponto 101. Alfa Juliette 01, 3217. Iniciando 3577. Oceano 3567, deu pelo alto 41, no controle 1, 20.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Controle, muito boa tarde, 3567, atento em série, passa 1200 agora em ascensão. Oferecido para de Elefas, por si, está visual. 3567, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefas. Direto Elefas, 360, 3567, grato. Escuta. Minha 321 na escuta do solo. Patrulha de Salvador, boa tarde. A zona 9-35, tem informação, Zulu. A zona 9-35, boa tarde. Voe bom para a chegada bom. Se reporte de viagem descida. Ponto é contra a descida, zona 135. Roxana 314, na escuta do solo. Zona 620, boa tarde, acione 27, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Sim, direto ITAP, 750, 620. Uno Codex Sierra, chame a torre, 1-1895. Salvador, está batendo o filho Codex Sierra. Torre, Quilo Quebec Sierra. Quilo Quebec Sierra, autorizado final, na 7 reporte terceira milha. Volta lá. Salvador, o Chanel 6327, autoriza direto de Léo, está presente? Aguarde coordenação com o Léo, o Oceaname 327. Mandando, obrigado, subindo a noite já. A zona 35 da presença, vou direto posição pelo. Pelo na presença, obrigado, a zona 35. Torre, pelo Cabecinha. Pelo Cabecinha, indo no avistado, todo autorizado no 7, ventou na estoura de alta, no 5 a nós. Autorizado, povo no 7, pelo Cabecinha. 1620, deixa para 2 mil pés, ajuste no 015, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 77 para 2000, ajuste no 015, autorizado ILS, reportará estabilizado no 620. 05, autorizado até o ponto de espera, pistão no 0, o ajuste no 015 e torre 1 na noite de cima 95, está 3155. Uma 201 e solicita a descida. Fala, Alfonso, antes livre quarto do arquivo. Boa tarde, alinha e decola, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-59. Alinha e decola 1-0, tá 3-1. Para 567, estamos no centro Recife, 1288 e alterne 1353. Entendido, vou chamar Recife agora, 128.8, alternando 135.5, está 357. Tornada 1353. 135.7, está 357. Azul 935, desça para 3 mil pés, ajusta no 015. 390, azul 935. Salvador Ground, 4118. 4118, just 1 minute for complete ATC clearance. Contra-Zone 55, boa tarde, contato radar, Botaru nível 340, autorizado direto Lisa. 340, Salvador, boa tarde, bateria 223. 223, boa tarde, essa identificação, realizado chegada na área, que é parte do